Salvador, é o Ocean Air 6327. Por gentileza, senhorita, poderia coordenar o 160 para Ilhéus, para o 6327? Positivo, aguarde. 7 com 52 a bordo, autonomia de 3 horas, nosso alternado é Maceió. 5627, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118.95, ajuste 1011, em bom voo. Na 6327, autorizado final 160, ainda na proa de letra. Final 60, 6327, letra. Trip 5241 no Chame Recife, 1288. Acionado pelo táxi, 106 a bordo, 4 horas e 35, o Goiânia Alterna. Chame 6321 no táxi via parte principal, Indy Alpha, seguindo a TR da Trip à frente, no ponto de espera torre 118.95, ajuste 1011, bom voo. Chame principal, Indy Alpha, na espera da TR295. Papa Romeo, Whisky, Índia Tango, boa tarde, prossiga. Autorização para Miami, 280. Aquilo que é PXC, chama alinhado e pronto na pista 17. O Pato 4, autorizado a decolar 17. Gente, o nível para aprovado que eu tenho 300. Copia o 300 ou aguarda a coordenação 280? Copia o 300. Gente, prepara a saída árvore aguardando cópia, só um instante, o Whisky Índia Tango. Preparado. Então, 3297, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para o 4, então 3217, obrigado. A25, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada bom, segurança para 4.000 pés, NH10, 1.1. Romeu Whisky, Índia Tango, pronto, cópia? Pronto para cópia. Autorizado Goiânia, nível 300, decola da 17 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa e após conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.8 e aciona 5161 no transponder. Autorizado 300 para Goiânia, saída da 17 com curva direita, Arbor, posição Elefa, o controle na rota do plano de voo, 119.8, transponder. Whisky Índia Tango correto, já possui POB? Com 05 POB. 05, para acionamento, táxi decolagem, transfere agora a torre em 118.95, ajuste 1011, um bom voo. 1011, chamar a torre, Whisky Índia Tango. 105.

Papa de Barcelona, vou fazer um 4119. 20 saída. Boa, 320, saída Arbor, 6321. O 6221, se possível, solicita voar Arbor ou Elefa. Autorizado Arbor, da presente, o 6321. Arbor, 6321. Contorno 925, desce para 2.000 pés, que é legal no 011, autorizado a final IRS. Tenta possível esteira de turbulência, decolagem autorizada no 7, vento 090 graus, 149. 2, 3, 1, boa tarde. Autorizado Petronina, nível 340, decola da 190 com curva à esquerda no perfil da saída Momo. Após Momo, voa a posição Cogibo. Após Cogibo, voa Flock, onde intercepta Pezulu 20 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1.19.8 e aciona 5.1.64 no transponder. Ciente, então decola para Petrolina no nível 340 da pista 10 com curva à esquerda. Bamba, Cosmo, Flock, intercepta Pezulu 20 e processa conforme roda do plano de voo, 198, controle de saída, 5164, transponder, ou Xenéa 6314. Xenéa 6314, correto, portão 10, chama pronto, pushback, acionamento. Camarada, pronto para pushback, acionamento, 6314, obrigado. Ele passaria do 2231, boa. 2321, boa tarde, assinando a identificação, autorizada a chegar na margem, versão nível 050. Controle, por gentileza, essa cidade que o passarelo 2231 está sobrevoando é Morro do Sapão? Estimativa, você esquerda. Ah, muito obrigado. Tchau, good afternoon. Pepper Romeo Hotel Lima Tango 2000. Olha, Matango Raider Contact Club 2, flight level 260, fly direct Argo position. 260, fly direct Argo position, Tango. Boa tarde. Guarulhos, nível 340, autorização. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Pezulu 44, MAPS para Pezulu 44, Nilsa, direto. Decola da pista 1-0 com curva direita, aguarde a saída, controle 1-9-8, torre 1-8-9-5. 340 conforme, Pezulu 44, MAPS. Nilsa direto, colada 10, agora na subida, com 398, 2275, está 315. Leda será da El Leda, após, direto para interceptar a Pezulu 44. Posição MAP, se fica quantas milhas de Salvador, você pode falar? Para o 2231, desce para 2.000 pés, que legal no 011, autorizado a final ILS. 2011, autorizado ILS, 2319. Excelente, então após Leda, pode continuar curvando direto para interceptar para Zulu 44. Após Leda, intercepta Zulu 44. Last 230 Tango. Salvador, muito boa tarde, abrigo 5446, vem cá, avisado. Autorizado, 1110, pelo centro. 5446, boa tarde, a senhora identificação, vou ir para o Agitoc, desça para 4000 pés, legal no 0, por 9. 4000, com milhão, para o Agitoc, desça para 4000. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Whisky, tanto 4-4. Livre Sena, me chama para o próximo táxi, Whisky, India, Tango. Transponder 5130, mais uma confirmação. Dael Leda, pode voar Dael Leda e após Leda, direto Eudes. Ok, Leda, Eudes, tá? 3-1-5-5-3. Fala, meu. Eu lhe mandando, Luiz, da nossa localizador 1925. Siga. 044, para ingresso 97. Autorizado até a interseção Oscar, reporte para ingresso 97. É a Oscar, reporte para ingresso 97. Tá? Papatango, papapapá. Guarde cópia, Yankee Serra Serra. Ali mantenha no 7, reporte quando pronto, o Whisky Tango. Oi, Salvador, boa tarde, bom nome, 25. Voo 925, muito boa tarde, cheque 30, em contato visual, tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 13 nós. Livre pouso, voo 925. Gate 05. 3155. Efetue pushback em coordenação com a equipe de solo, chame pronto pro táxi. Sim, chama da táxi, tá? 3155. 5, obrigado, bom final de domingo. Thank you. 41118, está na posição 03, para o 27, e acionamento. Aguarde autorização, número 2. Aguardado, 41118. Prossiga, Ian, que Serra Serra, solo. Tu me chamou, tu chamou a primeira vez, eu pedi, falei que só aguardar autorização de tráfego. Aí, enquanto eu estava processando a autorização, só me chamou agora de novo. Prossiga. Tudo bem, estou processando a sua strip aqui. Aguarde um momento. Não compreendemos, senhorita. Estabilizou no localizador, visual, turno zero. Passaria 2231, desce para 2000 pés, chame a torre 1985. 1895, um excelente final de domingo, obrigado. Índia Tango, fique atento à esteira de turbulência do Boeing, tem livre decolagem da 17, o vento é de 100 graus, com 1 menos. Do 2231, boa tarde, torre, tá? Foi alerta. 2231, muito boa tarde, porta marcador externo, vai estar travado. VIP 5446, desce para 3 mil pés, na Prodiduna, autorizada final, reporte estabilizado. Apresente Prodiduna, desce para 3 mil pés com 1.000, VIP 5446, reporte estabilizado no Zulu, down no zero. Yankee Serra Serra da RMA direto para Madre de Deus, comprou a Noroeste, controle será em 119.8, aguarde para informações de decolagem e o transponder será 01142, POB? Estou para 2.6.0.0 da Árvore. Então 300, sair da Árvore Elétrica, o Papa Romeu esquentando. Mais um instante para coordenação com o controle. Salvador, é o Lombardo 5, boa tarde. Livre acionamento, Serra Serra. Livre pouso na 10, o vento é de 100 graus, com o meu 79. Baixou e travou. Confirme o vento? 100 graus com 17 nós, 17. É antes da gente estar com a Juliette. Camarada da Juliette. Repita. Já teria previsão para o pushback do azul 41118 no gate 03? Mais uns 2 minutos, acredito. Sente, azul 41118. Serra Serra, chame a torre em 118.95. Trip 5446. Autorizado táxi em frente, segunda direita, Índia, próxima Alfa, transferência, boa tarde. Direita Índia, Alfa, transfere, 3, 5487, ação de identificação, autorizada a chegada a Mari, desce para 4 mil pés. Para 4 mil pés, confirme a chegada a mão. Chegada a mão, sim. Serra Serra, boa tarde. Acionamento é a critério, reporte quando pronto para decolagem. Frequência da torre em 1.8.95. Quem foi que chamou? Romeo Whisky, India Tango, voo direto, Elefa. Direto, Elefa, Whisky, India Tango. Bono 925, autorizado ingresso, portão 05. Tá fora do solo, Yankee Serra, Serra pro Noroeste. Tenho contato visual com o seu helicóptero, controle 119.8, por gentileza, Yankee Serra, Serra. 19.8, Serra. Sareno 2231, livrou na sua. Autorizado táxi, posição 02, via quilo do pátio 3. 02, via quilo, pátio 3. Decola sem parada? Afirmativo. Autorizado, alinhar e decolar total 10, o vento de 100 graus com 15 nós, 3155 da TAM. Alinhar e decola sem parada, 3155. Controle trip 5446, final da 10. Trip 5446, completa com chame a torre, 1-1-8-2-9-5. 118? 95. 95, sente, obrigado. Torre de Salvador, muito boa tarde, a trip 5446. 5446, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Sim, trip 5446. Decolou o Juno 4, controle 119.8. 119.8, obrigado, uma boa tarde. Trip 5446, cheque trem, livre pouso na 10, 280 graus, com 1-4 nós. Sem trem e pouso, baixado travado, trip 5446. 8, para 2 mil pés, autorizado a final IMS, posso estabilizar. Para 2 mil pés, cidade LF, só importante estabilizar. Poderia só confirmar o ajuste, por gentileza? Ajuste 1-0, 1-1. Mike Eco Delta, 1.000 pés para plataforma 9, Papá Mike Mike. Decola da 1-7, curva direita, corredor axé, controle 1-9.8, torre 1-8.95, transponder 0-1-2-5. 3-4-0, tá? 3-1-5-5. Estejamento correto, pessoas a bordo. 02, ciente. Chame a torre todo. Táxi decolagem. Salve Salvador, do 4118 para o táxi. Está com 107 a bordo. 3 horas de microfonia ao centro da gama. Autoriza táxi via Índia, alfa ponto de espera 190. Aviso ao comando de Deus, segurança. De frequência, César. Azul 4198 Lima, texta 10. Trip 5446 no solo 117, livra direito no 219. Direito 217, trip 5446. 121 decimal 9. 219, sente. 118 decimal 95, código transponder 5401. Cotejamento correto, chama pronto para acionar. Solo Guarulhos, solo Salvador, boa tarde, é o 5446. Livre táxi, posição 04 do PAT 3, TRIP. PAT 304, TRIP 5446. Localizador Azul 6918, visual com campo. Azul 6918, completa, chame a torre 118, decimal 9. Torre 10395, obrigado, boa tarde. 35487, cruzando 085, descida para 080. Torre Salvador, boa tarde, Azul 6918, a 3 milhas do externo. Continua a aproximação, aguardando pista livre, 6918. A gente continua a aproximação, guardando a pista livre, 699. Trip 5364, a sua identificação autorizada a chegada a Bonf, desça para 4 no pé. Senhor, está à frente da informação Oscar, nível 340, confirme. Confins 360, Apesuluno 0, Bridge, Apesuluno 6, Panin. Após direto, decola da 1, 0, curva direita, saída da El, Leda, após Bridge. Controle 1, 9, decimal 8, torre 1, 8, decimal 9, 5, transponda 5, 1, 7, 6. Boa noite. Azul 4118, contato radar na decolagem, sul para o nível de voo 340, saída da El, Leda, Bridge. Dael, Leda, Bridge, subindo 340, azul 4118. 5176, no transponder, controle de saída 119, decimal 8. Correto, chame pronto para acionamento. Chamará, muito obrigado. Chané 3 ou no 4, recepcionamento, portão 10. Livre, chame pronto pro... Não, para o táxi já, né? Vai chamar para o táxi, se não é minha turma, não faz. Tá ok, chame pronto pro táxi. Tan 3155, chama Centro Recife, 133, decimal 25. 3325, Tan 3155, olha. Cuidado, autoriza da linha A, reporte quando pronto para decolagem. Azul 6998 no solo 23, livre direito no 219. Tá, 1219. Mike, a cuidado tá pronto? Tem livre decolagem da 17, vento é de 100 graus, com 149. Virou. Livre táxi, posição 01 do pátio 1. Mantém a posição antes da Juliette. Aqui é a posição aqui da Juliette, pátio 1, posição 01. Autorizado, final VLS da 10. Trip 5487, completa, chame a torre, 118, decimal 95. 095, curado, uma boa tarde. Livre táxi, ponto de espera, pistão 0, contorne o pátio 1 e prossiga via Índia e Alfa. Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, 295, obrigado. Autonomia? 3 horas. Gente. Delta decolou agora os 24, controle 119.8. 119.8, Delta. E após, livre ingresso para o 01. Gente, da passagem ao rebanho da última. E após, livre ingresso, pátio 1, posição 1.698. Bem, estacionamento TAN 3217 no 4. É o TAN 3217, senhor. TAN no 4, pushback, estacionamento. Tem dois tráfegos que vão passar a cauda. O primeiro é um Airbus da Oceanair, Avianca. E o segundo é um Embraer 190 da Azul. Assim que o segundo tráfego, no caso da Azul, passar a sua cauda, autorizado. Chama pronto pro táxi. Ok, aponta a passagem do Azul, está autorizado. Tá, 3217, obrigado. A sua identificação, autorizada a chegada a Bonf, dispara o nível de voo 050. Identificou na Bonf, 050, voo na 759. Gol no 399, portão 09, autorizado, chame pronto para o táxi. 487, check train, livre pouso na 10, vento de 100 graus com 15 nós. 5487, final estabilizado, treino baixado, travado. Leu azul 4118. Prossigo. Mantenha seu escudo. Passando 70, chama Recife em 133, sinal 25. 3325, azul 4118. Boa tarde, Oceanair 6314.0 da 10, está pronto. Gente, após a TR da trip na curtíssima, Lima tem pista 10, Oceanair 6314. Gente, após o trip a Lima tem o 6314. Sala agora, 29, 1219, por gentileza. 1219, graças a Deus. Oceanair 6314, tem nível de decolagem da 10, o vento é de 100 graus com 169. Nível de decolagem 6314. Livre táxi, Índia e Alfa, transferência, boa tarde, 3217. Índia Alfa, posse 18954, obrigado, boa. Trip 5487, livre táxi, parte 3, posição 05. Ok, livre táxi para a posição 05, trip 5483, na sua escuta. Entrando na fila. Perfeitamente. Controle de Salvador, o trip 5364, solicita para o Adidona. Trip 5364, solicitando 2 pés, autorização final, reporte estabilizado. Ajuste 101. Por gentileza, poderia confirmar, descendo para 2000 para o Adidona? Tripe vai manter a chegada após bom pelo Peluduna, descendo para 2 mil pés. Está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Controle estabilizado, 5364. Contorne parte 1, prossiga via Indy Alpha. No ponto de espera, transferência. 1399 Gol. Contornando parte 1, Indy Alpha. Para o nível de voo 340, saída Momo Flop. Momo Flop autorizada ao 340, Oxanã, é 314. Muito boa tarde, voo no 077. O 077, prossiga. Seta da Ostra, proposto 400 para o Galeão. Voo no 077, autorizado Galeão, nível 360, via Pesolo 10, SMAP, direto Lufto, direto Bravo Bravo Charlie. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após bridge. Controle 1, 19.8, torno 1, 8.95, transponda 5404. Lado esquerdo, saberemos de qual é? É Camaçari. Camaçari, tá ótimo, muito obrigado. Camaçari. Camaçari, bom. Camaçari, Charlie Alfa. Obrigado. Correto, chamo pronto para acionar. Quando pronto, gol 0.7. Tango, solo Salvador. Gente, 120 para Serra Novembro Tango Oscar, direto Mapivo, direto Dadina. Então, Mapivo é Mike Alpha, Papá Vitor Uniforme, e depois direto Dadina, Delta Alpha, Delta November Alpha. Quando muda a previsão para descer para o nível 0.065 e pouso visual naquela localidade. Decolada da pista 1.0, curva direita, aguarde a saída, controle 1.9.8, torre 1.8.95. Confirme, por gentileza, chamando só a torre. É o voo 1399, aproximando o ponto de espera 1399. 1399, mantenha o ponto de espera e aguarda, por gentileza. Aeronave decolando agora, cumpre o mesmo perfil de saída, tem uma aeronave na final. Quase estabilizado o bloco. Trip 5364, completa, chama a torre 118, decimal 95. 895, boa. Tarde, trip 5364. 5364, boa, continue a aproximação, reporte baixado travado. Reportar baixado checado, 5364. 3217, decolou 35, controle 1198. 198, até 3217, obrigado, boa. Boa. Gol 1755. Vista para 2 mil pés, ajuste 1011. Está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 com 1011, chama estabilizado, dona 755. Controle de Salvador, muito boa tarde. Até 3217, 1800 na Dael Leda. Se possível, da presente, da El Oleda. Então, 3217, contato radar na decolagem, vou para o nível de voo 360, vou direto Leda. Ok, para o 360 da presente Leda, TAM 3217. Obrigado. No 925, adiante. Consta, autorização para Brasília já. Brasília 360 autorizado, Apesulo 17, Apino, decola da pista 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, controle 1-9-8, torre 1-8-9-5, transponda 5-4-5. Apina, decola 10 com curva à direita, perdão, cumprindo a árvore da tarefa, 198 controle, 5415 transponder, 19. Correto, chame pronto estacionamento. Chame. O Papa Romeu com o Papa Tango teria uma preferência de saída, até dispõe da Pulca e Momo. Momo é ali na radial 317 de Salvador e Pulca na 072. Um 2685, ligado. Controle, boa tarde, é o gol 1395. Está indecida para 1950, uma informação Oscar. Voo 1395, a sua identificação autorizada a chegada Mari. Desça para o nível de voo 050. Mari 050, no 395. No planejamento, ela tinha olhado na... Em que carta essa posição, essas posições? MAP ou idade, né? Gente, a cópia é esta, aguarde o posicionamento. Eu estou conferindo aqui. Salvador, muito boa tarde, a parceria 2231 para Barreiras. 2231, autorizado Barreiras, nível 180. Direto Vatap, Whisky 42, Lima Alfa Papá, direto. Decola da 110, curva esquerda, saída Momo, transição Vatap. Controle 119.8, torre 18.95, transponda 5405. Sim. Possível coordenar com o centro da presente uma bridge? Tentar a coordenação com o Recife, não precisa ser. Obrigado. 403 outra folha. Correções. Ou melhor, duas correções. Whisky 42 e transponda 5405. Whisky 420 e 5405. Correto, chama pronto para acionar. Informará. Solo trip 5364, livrou? Livre táxi, posição 06 do pátio 3. 06 do pátio 3, 6364. Tá 3217, vou direto ao bridge. 3217, obrigado. Salvador, voo no 077, está pronto para pushback estacionamento, Singra 08. O 755, chame 2 Salvador, 118.95. 895, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, 1399, cruza 1800 pés, nada é o Leda Bridge. Voo no 399, contato radar na decolagem. Subo para o nível de voo 360, saída da El Leda Bridge. 360 na da El Leda Bridge, voo no 399. Voo no 399, decolou os 41 no 119.8, controle, até a próxima. Eu tô tentando entender aqui o seu destino e sua saída. É, acho que o senhor pode me confirmar, por favor. Essa localidade fica próxima a Porto Seguro, no setor sul-sudeste de Salvador. Fica onde para eu me localizar aqui melhor? Porque eu fiz uma pergunta para o senhor, sugeri duas saídas para o setor nordeste. O senhor acabou aceitando a saída Moma, que fica na radial 320. Aí não, a gente não está entendendo aqui. O Lima Romeu desce para 2.500. Certo, então essa localidade é até o Frontone? Tanto 3217, chama o centro Recife, 133, sinal 25. 3325, tanto 3217, obrigado, muito boa. O 755 no solo, os 43, livre à direita na 299. Comandante, livre acionamento. É, só uma correção, apesar de o senhor ter falado que essa saída Momo ficaria interessante aí, a gente analisou aqui, melhor para o senhor e para a gente é que o senhor faça a saída Arbor com curva direita da 197 e após a posição Arbor voe direto Mapivo e depois segue para Dagna e conforme o plano. Tá, ok? A Arbor fica na radial 259 de Salvador. Então, o nível 120 até Dagna, onde muda para o 065 e transponda 5172, controle 119.8 e a torre 118.95 protege. Acionamento correto. Chame pronto para o táxi em 118.95. POB? Pessoas a bordo, alternativa? Ah, eu tô vendo aqui, Porto Seguro, autonomia, por favor. Gente, livre, tá? Livre acionamento, chama pronto pro táxi. Paulo Salvador, voo no 077, tá pronto para o táxi. Alterna Campinas, 3:45, estamos com o 25 a bordo. Táxi como número 2, siga o Boeing 737-800 da companhia à sua frente. Seguindo o Boeing à frente, voo no 077. Fala, dona 7, pessoal. Acionei a identificação, autorizado.